Delta Cargo 6570, autorizado chegada Mari, preço tem mantenha 050, vigilância radar. Voo no 607, reduz a velocidade 210 nós. Vindo 210 nós. Vou 607. Cint 35 no 7, complete em aproximação, aguardo pista livre. Claro. 3000, ajuste 1090, cancelada a restrição em pelo. 3100, cancelada a restrição em pelo, 607. Quatro no solo, os 42, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette para 08, voo no 8, 04, 22. Tá 35 no 7, o vento é de 0,50 graus com 4 nós, o altímetro no 0,1 no 0, cheque o trem, está autorizado o pouso na pista 10, atento à pista úmida. É autorizado na 1 no 0, sente a pista úmida, 35 no 7. A 35 no 7, no solo aos 44, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette no 4, está 35 no 7. Estabilizado no LS. Aqui no 715, livre LS, XG e torre 118.95. Torre 118.95, voo no 715. Voo no 607, desse mantenha 2000, autorizado LS, XG, informe localizador. 2000, reportarei localizador, voo 607. Voo 715, bom dia avistado, cheque o trem, o Kenegal no 0110, vento de 040 graus com 4 nós, está livre pouso na 10. 7500, deve de pouso, baixa trabalho. confirmando, Torre, o TAN 3517 vai pro 08? É 01, ok? 01. 01, grato. Perdão, 04, TAN 3517, 04 é o portão. 04, vai. Oi, Salvador, muito bom dia. Eu tô 317 no centro da Júlia, que tá no box 11 no pronto, cópia Guarulhos 340. Aguarde um minuto para a cópia, o TAN 3171. A informação vigente é Juliette, confere e a subida será da Euleda Bridge. Localizador, Gol 607. Complete final ILS, chame a torre 118-95, Gol 607. Bom dia. Bom dia. Salvador, Gol 607. Gol no 607, complete aproximação, guarde pista ali, Fraposo. Aguarde. Abissa 67, correção. Abissa cargo 6570, desse mantenha 2000, ajuste 1090. Cancelada a restrição em Itape. 715, no solo aos 49, ao livrar, táxi via Alfa e Juliette para o portão 02. Ao livrar, Alfa e Juliette, portão 02, 1971. Gol no 607, cheque o trem, o vento de 040 graus com 4 nós, que negar 1 no 0, livre pouso na 10. Livre na 10, 607. Por gentileza, confirma o trem checado no 607. Afirmo, bastante checado. Gol no 897, reduz a velocidade 2109. Reduzindo para 2. Salvador, bom dia, web 5809, vamos na Juliette. 5808 para Brasília, aguarde o instantinho para a cópia 360. Aguardando, 08. 607 no solo 52, ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa e Juliette, 0107. Tá 3171 na escuta para a cópia. 3171 na escuta. Tá 3171 autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Alfa Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trivi. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida inicialmente a Dael, seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é o 5076, o controle opera em 120.8, Cotejo. Autorizado Guarulhos 340, via Perzulu 16, Belo Horizonte, direto 30. Decola da posição 10, curva à direita no perfil da Dael, após Boa Leda, após Bride. Transponder 5076, dúzia. Controle 120.8, Cotejo, outra 3171. Tá 3171 no correto cotejamento, chama para o acionamento. Câmara pronta, tá 3171. Web 5808, não escuta para a cópia? Siga 08S. Web 5808 está autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Transponder é o 5106 e o controle em 120.8, Cotejo. Para Brasília, autorizado 360, decola da 10, curva direita, árvore Elefa, Upper Zulu 17, 5106, transponder 208, controle 5808. Correto, Web 5808, está no portão 5, é isso? Sim. Ok, gente. Voo 897, curva à esquerda na proa 200, limite localizador. Esquerda 200, limite localizador, boa noite, 897, complete curva à esquerda na proa 120, informe estabilizado. Vê se mantém a 2000, ajuste 1010. Esquerda 120, descendo 3000, com mais estabilidade do INR, como 8900. Estabilidade INR, do ar, também, 570. Passa 6570, complete final ILS, 218.95. 218.95. Até logo. Alça cargo 6570, estabilidade DLS da 10, passado travado. Bom dia, ABSA 6570, avistado. O vento é de 040 graus com 2 nós, o altímetro no 010, está autorizado o pouso na 10. Depois, pista no 0, o ABSA 6570. 1897, 5 milhas para o externo, complete final ILS, chame a torre 11895. Torre 1895, bom dia, graças. Bom dia. Excelentíssimo, você poderia antecipar a saída? Subida da Euleda Bridge, 360 para o Galeão já aprovado, aguarde apenas 3 minutinhos para a cópia, ok? Salvador, Gol 897, a 3.8 milhas do Indaferro. Uno 897, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso número 2. Informa o altímetro de 1010, o vento calmo no momento. Vento número 2, aguarda. Uno 897. Cargo, perdão, 6570 no solo ao 00, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3, lá o Gol 897, cheque o trem, o altímetro permanece 1010, o vento variável agora com 3 nós, está autorizado o pouso na 10. Livre pouso, pistão no 0, Gol 897. No 897, no solo 02, ao livrar a pista à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 612. Gol Romulo 804 na escuta para cópia. Voo 804 autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Aper Zulu 10 até ESMAP, após direto a Lufto e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, Leda Bridge, transponder é 5114 e o controle opera em 120.8, Cotege. Afirmativo, autorizado 360, fala Daniel, pela Aper Zulu 10, decola do 10, primeira curva direita, Bridge, Leda, Dael, Leda, transição, Bridge. Escola para a Bacena, 5114, transforma 308, controle voo no 804. O Golo 804, correto, gotejamento, chama para o pushback no portão 08. Oh, perdão, a partir de agora chame o solo em 121.9 para o pushback, ok? 121.9, até já o Golo 804. Salvador, 103890, muito bom dia. Informação Juliette, autorização Recife. Bom dia, 103890, avião 330, aprovado Recife, pronto, cópia. Prossiga. 103890, autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, FIA para Whiskey 58. Nível de voo 330, decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, aciona 5107, tem 3890. 330 aprovado, Recife, via por 5810, decola curva à esquerda, Puca, Caju, controle 120.8, 0 e o transponder 5107, portão 09. 5107, cotejamento correto, tem 3890. Confirme somente seu portão, senhor 09. Ah, sim. 109, chame pronto para o posicionamento. Correção 3890 da presente, push para acionamento, solo 121.9. 219, obrigado. Até o 612, aprovado ingresso, o 1897. azul 4201 na informação Juliet. Dia 4201, aguarde cópia aproximadamente um minuto para Campinas, número 340. Programe da Eula e da Bridge, senhor. Eula da Bridge, está na escuta para a cópia. Para o taxista 317-1, até Magalhães, pelo menos 3 horas e 58 minutos, tem 213 a bordo. Tá 3171, ok, autorizado então o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, altímetro 1010. Quando pronto, chame a torre em 1895, tenha um bom dia. Táxi autorizado via pátio.